Universitária FM 104,9. Aqui você ouve o melhor da música. Universitária FM, feita para todos os gostos. Sertanejo, burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. MPB, diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Internacional, please release me, let me go. Prega, eu não sou cachorro não. E recordações. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Universitária FM. Quem ouve, gosta. Olá, gente amiga, família sertaneja. Uma boa tarde a todos. Estamos aí, chegando em seu rádio, começando Canta Sertão. 104.9 Universitária de Reduto. Hoje, 4 de abril, 2017, segunda-feira. A você ligado, o nosso obrigado. E vamos nós, abrindo o nosso Canta Sertão, com música bonita, música de chegada, trio Parada Dura, Sincero Amor. Para meu sincero amor, é quem eu sinto paixão. Eu dedico com carinho esta modesta canção. Eu vou lhe dizer cantando entre acordes do meu violão que estou muito feliz por ganhar seu coração. Esse meu cantar em murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Alô, meus amigos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vai o abração do trio Parada Dura, Creone, Barreirito e Tripão da Guinha. Este seu rostinho lindo, como louco eu vou beijar. Em teus braços, meu benzinho, quero dormir e sonhar. Esse meu cantar em murmúrio é de amor por você, querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Você está bem, está ligado na Universitária de Reduto 104.9, Canta Sertão. Vamos prosseguindo às 5 horas e 20 minutos, chegando mais música, Carlito e Baduí, esta melodia bem balançada, bem dançante, Garça Branca. Thank you. paixão. Compadre, por que você não foi no evento dos comitês do Rio Doce? Tava cuidando da terra. Então toma aqui um panfleto sobre o programa de incentivo ao uso racionar da água na agricultura. Você recebe um equipamento que mede a quantidade de água necessária pro seu plantio, o irrigâmetro. Essa tecnologia ajuda no uso consciente da água. CBH, Mãe Uaçu em Ação. O desafio que nos move é a revitalização do doce. Universitária FM. Feita para todos os gostos. Universitária FM. Quem ouve, gosta. Na hora de curtir sua noturna com uma galera bacana, venha republicar com a gente. República do Chopp, em Reduto. Música ao vivo, os mais badalados combos de bebidas importadas. Chopp artesanal e tradicional. Faça parte do nosso clube do whisky. República do Chopp, em Reduto. Nossa praça de alimentação serve as melhores pizzas, porções com excelência. E claro, um bar de alto nível para você degustar o que temos de melhor. República do Chopp, ambiente familiar com a qualidade que você exige. Trevos e Reduto. A gente espera por você. Informativo especial do Comitê da Bacia Hidrográfica. Gráfica Águas do Rio Manhuaçu. Grandes investimentos em saneamento básico na bacia do Rio Doce. Os comitês estão investindo mais de 21 milhões de reais, beneficiando 156 municípios com a elaboração de planos municipais de saneamento básico. Os comitês da bacia hidrográfica do Rio Doce trabalham pela recuperação do nosso rio. O Doce não morreu. CBH Manhuaçu. Por aqui, por hoje, encerrando o Canta Sertão. Se Deus quiser, estaremos de volta com todos vocês amanhã, neste mesmo horário. A todos, na paz de Cristo, desejamos boa noite.